autorizados do homem do campo à retaguarda do tráfego da Azul na final da 10, reposte eixo da 10 dos equilíbrios. Autorizado à retaguarda da aeronave, reposta na eixo da 10 livre, até o acabou. Azul 4958, informação de tráfego, Robson 44, 510 linha do litoral sul, irá afetar o cruzamento do campo à sua retaguarda sem interferência. Certo, tem no CQS 4958. 963, decolada 36, sob controle 120 no final 8. 208, 963. Salvador, bom dia, 1093, ponto para dar 1-0. 1093, bom dia, mantém ponto zero, 1-0. O Azul 4950, confirmando livre pouso, vento no 30 graus, 129. Livre pouso para 4950. Tango Mike Echo Oscar, tráfego 6 horas, né, 12 milhas, rumo Whisk, passando de voo 080, ascensão para o voo 380, depois 320. Mike Echo Oscar. Controle voo 963. Voo 1963, contato radar na decolagem. Suba, via saída, salvo 1, transição Doppler. Atamos do voo 080. Salvo ONU, Doppler, restrito 080, voo 963. Três tráfego 10 horas, 2.5 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 090, Charlie 208. É, visão, contrato 903. Tango Mike Echo Oscar, tráfego agora 9 horas, 2 milhas, rumo sudeste, passando o nível 070, até o nível 080, põe 737 pontos. Reporte, solo controlado em mal, vento no aeródromo, 140 graus, 109. Guardarão, solo controlado até o melhor. O azul 4958, no solo 39, liga direita, sendo solo 121, décimo 9. Direito 219, boa. Força aérea 2733, autorizada, né, mantém-se no zero a partir da intervenção. Os 229 estão autorizados a final de transferência elétrica. Piscina 0, DC para 2, ampere, altimetro 0, 2, 0, reponto estabilizado. A Suga se pode aprovar a Duna? Autorizado. Direto 1, na portaria 2229. Vai reportar então, DC para 2, ampere, Duna 0, presente. Vai reportar estabilizado. 2229. Paulo 40, Lima Hotel. Estamos Lima Hotel, declarado 40, chama o motor de Salvador 10, 08. Salvador 208, boa, Lima Hotel. Salvador de Pátria, está passando Lima Hotel Hotel. É, inglês, good morning. Hotel 733, informa a aeronave, decolou agora da pista auxiliar. Da situação do campo com prioridade de transporte de enfermo. Assim que a aeronave atingir 2 mil pés será autorizado devido ao corredor no meu. Touchpad 070, call to departure. Touchpad level 070, call to departure, Lima Hotel Hotel. número 733, autorizado decolagem, pista 10.40 graus, 119. Livre decolagem, Força Aérea 2733. Cristiano. Então, meu Golfo Solo aos 4173. Bom dia. Decimal 0 ao término 128 decimal 8, corrigido. Ok, Recife 160288, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Golfo 1093, apesar de manter estilo 0. Ali mantendo 0093. Goma 903, estamos centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 2835, 2383, Goma 93. 733, decolado 42, curva à direita, corredor achando meu pé em reporte, livrando o eixo, damos 735. Curvando à direita para meu pé, você pode estar livrando o eixo da 17. Continua precisando ser um órgão de calibre. Espera 2733, continua para usar para o destino. Chama 211, veículo 47, chama o controle 1208. 208, bom dia. 33, autorizado direto do destino, suba para 1105. Subindo para 1105, direto do destino. A passagem do motel até a fly cone position. A headcone position, Lima Hotel. Salvador, Chanel 6211, noção voando, bom dia. Chanel 6211, bom dia, contato radar, sua para o nível de voo 360, para o nível de motéis autorizado por atleta. 360, para 2000, letra 6211. Cancela o plano visual da presente. Afirma. Sim, suba para plano modificado 0950, suba para 4000 pés. Operação para sinal LSFC, curva à esquerda para o 295. Esquerda 295, preparação para o procedimento ativo. Lima 093, Centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. 260, 288, voo 1093. Confirme o nível que irá subir na saída para o destino? Sim, irá fazer a saída Coral. Confirmando Coral 1 Bravo. Sim, sou autorizada Coral 1 Alfa, o Prova 104. Mas eu não sei se o Conde está papelando mais que a Costa. O seu nome é 201, estamos no centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. 135, 1238, bom. Meu genético, meu Vitor, meu dito, você? 7, Romeu Vitor. Tango Lima Hotel, Hotel River 6 to 5 7 miles, Northeast, South Summit of VOR. Call out a code frequency 120.3. Décimo 7, bom dia, utilizado em área de colado, 0, 0, 4, 0, grau, 0, 2, 2. Autorizado em área de colado, 1, 0, 3, 3, 4, 3. Isso, táxi autorizado, reporte para ingresso na pista 17. Alva 104, curva direita para o 330, deixa para 2 metais e aí chama 020. Direita 330, Juliette Romeu Vitor, autorizada com a agenda pistola 7, o vento 120 graus, 129. Romeo Vitor, foi decolado 07. Chama o controle 120, décima última vez. 08, décimo dia. Salvador do Pátio, do Papa Romeo Juliette, Romeo Vitor, busca transição Aracaju. Papa Romeo Juliette, Romeo Vitor, e a calça passa do lado 230, Pouca do Pátio. 230, Pouca do Pátio, Juliette, Romeo Vitor. Gente, prova 104, curva direita, prova 005, aguarda o último vetor para o localizador. Direita 005, aguardando o vetor para o localizador. Prova 104 para o localizador, curva direita para o 045, autorizado sinal e alerta que seja estabilizado. Direita 0, direita 045, passará estabilizado. Era 2733, e o cadão encerrado, 55.000 do Oeste de Salvador. Chama o controle do Oeste, frequência 1, 20, decima 1. Bom dia, autorizado a linha de decolagem da pista 10, vento 140 graus, 13. Prova 104 estabilizado. Estabilizado. Complexo final Xame Torres, 18 decimal 95. Completar, chamar a torre 718. Romeo Juliette, Romeo Victor, com Recife, 1-6-5-5, Romeo 1-6-5-5-5. 1-6-5-5, 1-4-4-5, Romeo. Estresse do comando 1-3, chama o controle 120, decimal 8. 208, grato, bom dia. Corre o posto de salva 7, salva 104 na final do FTA, ele é até que tem baixado para lá do paciente. 2-7-3, bom dia, contato radar, se você para o nível de voo 330, sai da puta. Saída PUCA 330, e o 5973. O trem está remetido. Força aérea 7108. Reportará e será remetido. Nós vamos bom dia, se não me engano, no táxi. Já do arco com o número táxi. Até a cabeceira 35. Reporte em ano pronto na cabeceira 35. Geral 9978, bom dia para a Copa 1219, corrigindo 1219. 1219, muito obrigado. Cada ingresso é com o número. Está repetido. É 7108, vento 130 graus, 139. Início emitido ao 06, Força Aérea 7104, corrigindo 7108. 7108, arremeteu o azul no meio, mantenha a proa até atingir 2.000 pés, após curva direita na subida coral no alfa, do nível 100, chama o controle 120, decimal 8. Tá, mantém a reta até 2.000, depois da subida precisa coral no alfa, para o controle 201. Em novembro, autorizado a colagem da pista 35, vento 140 graus, 13. Para 7108, suba para o nível de voo 100, aterrizado direto para a área. Para 100, direto para a área. Colombo de 1-8, deixar no controle 120, décima 8. Patatá, Loco de 90, bom dia, mantém regra de voo visual, o aviso chama 021, autoridade direto destino, nível de voo 075. Papai, o Eco de Lima Vanda, como se eu tivesse chamado para pouso. Enche. Lima 092, bom dia, autorizado do WhatsApp, você para o nível 050. 2234, lado da linha aérea de colagem na pista 10, vento 140 graus, 109.4234, do Coronel 24, chama controle 1208. 208-4234. Controle azul 4234, PUC. Azul 4234, contato radar, subatarão 2137-0 da PUC. 370 PUC, bom dia, 4234. Ano 233, realizado a colagem da pista 10, vento 130 graus, 159. Vídeo de colagem, então, 10, 1233. Coluna 092, passada do Distrito Transal de Pesincap, deixa para 3 mil pés, mas o chama 021, na 3 a final, ele é que seja parte do estado. Bom dia, autoridade de chegada a Bons, desça para o Rio e aeronave Vega. 1233, decolou 1271, controle 1208. Controle 1208, gol 1233. Passando 24, 2400 ao 400, na Amboruna, Lepa, bom dia. 1233, bom dia, contato radar, chega para o nível de voo 400, até o final da presença, trilhado direto a Lepa. Direto a Lepa, final 400, gol 1233. General 9978, está precisando de podcast para General 9978, como o Geral 9978, decolou 1-3-0, chame o controle 1-2-0, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Geral 9978. Bom dia. Dia, Geral 9978, com os 1500. Geral 9978, bom dia, contato radar, sua para o nível de 1-3-0, saída média. 360 na Momo, Sideral 9978. Poderia dar presente para o som voar por aqui? Será 9978, inicialmente mantenha a pessoa da saída do grupo de aproximação na chegada deste. Ok, mantém o perfil 9978. Os recolhos solicitam o controle caso a terminal seja com pouco tráfego, será autorizado. Será autorizado já a linha e mantendo o pistão zero. Controle, autorizada a linha e manter na 1-0-2-2-3. Justa para 4 mil pais, a gente chama 021, né? Desde a colagem no pistão 092, complexo sinal, chama torre, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ali. Eu vou fumar autorizado em baixo, cabeceiro no 7 linha de pronto. Passarei 2233 e colou 35, chama o controle em 1-2-0-9-8. 0-8-2-0-8. Oi, você, será o 9978, pode esperar? Não, no 0-9-2, autorizado pouso na pista, 0-1-0-9. Lembre, pouso na 0-0-9-2. Será o 9-9.